zoom, para cá zoom, para cá zoom. Tivesse levado porrada. Programa Paracatuzu entrando no ar dia 24 de novembro de 2010. Hoje a gente tá com gente nova na história aqui, né? Me falaram que era anão, é isso mesmo? É isso aí, anão. Por que anão, velho? Ah, anão porque eu costumava ser anão, aí eu aumentei meu osso e fiquei grande. Você é anão, velho? Não, não. Na verdade é período de infância mesmo. Quando eu era menor eu fiquei anão, aí eu cresci e continuei anão. Hoje você é de maior, então. Hoje eu sou de maior. Muito bem, anão. Bom, hoje o papo é o seguinte, tem gente em tudo quanto é canto, já começaram aqui com os MSN da vida, eu não sei se eu vou conseguir pilotar o MSN, mas com certeza vou tentar pilotar aqui o pessoal do Facebook, né? Porque tem gente, né? O Marco Antônio está em lua de mel lá em Bauru. Mas é o seguinte, a gente começa dizendo que está tendo aqui a primeira mostra de vídeo popular de São Carlos. Começou ontem e vai até o dia 30 de novembro. No dia 24 tem oficinas, né? Oficina de captação cinematográfica em suporte digital, tarará, tarará. Enfim, tem um monte de debates, o popular na educação, cultura e economia, no Departamento de Apoio à Economia Solidária. Quem quiser mais informação, entra aí, mostradevideopopular.blogspot.com. E a gente já vai começar a rodar aí o estado de São Paulo, porque na quarta-feira passada, durante um passeio pelo centro da cidade de São Paulo, vi lá uma manifestação do pessoal da Unesp, né? Tava rolando uma manifestação em frente à reitoria e fiquei muito assustado, inclusive, com a atitude lá, com o formato de intervenção da polícia. Então a gente vai estar ouvindo o que está acontecendo na Unesp, com os alunos da Unesp, né? E o primeiro que a gente já está chamando, acho que é o Gabriel lá de Ourinhos, né? Que já vai entrar direto falando um pouco, não só dessa manifestação lá que aconteceu em frente à reitoria, mas vai estar falando com a gente o que está acontecendo na Unesp. Também vai entrar o Daniel, depois lá de Marília, que é o Daniel, também faz o curso de Ciências Sociais. O Gabriel já está ouvindo, né, Gabriel? O Gabriel já está me ouvindo, né, Gabriel? Gabriel, você está me ouvindo, Gabriel? Vai estar falando com a gente o que está acontecendo na Unesp. Também vai entrar o Daniel. Só que, pode ficar tranquilo que ele está com o computador ligado e o rádio. Alô, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Gabriel, é o seguinte, faz o seguinte, ó. Fica longe do computador. Sim, vocês me ouvem? Boa tarde a todos os colegas da rádio. Fica longe do computador, porque senão vai dar essa confusão. Alô, Gabriel. Oi. Gabriel, é legal você ficar longe, porque o tempo que está na internet não é o mesmo tempo que a gente vai estar conversando aqui. Então, deixa o pessoal ouvindo aí, mas você conversa comigo pelo telefone, ok? Certo, então eu vou ficar sem telefone. Beleza, velho, beleza. Então é o seguinte, o que está acontecendo aí na Unesp, meu velho? Pois é, você mesmo colocou que teve uma manifestação em São Paulo, na verdade, antes de tudo, as manifestações da Unesp se colocam como uma forma de melhorar a qualidade do ensino superior público no estado de São Paulo, né? Não só na Unesp, mas na USP, na Unicamp, nas federais, nas particulares, a gente tem que discutir como um todo. Na semana passada, existiu também um ponto que foi bastante comentado no estado, que foi o fatídico episódio do Rodeio das Gordas, do qual a gente tem que deixar bem claro que o conjunto dos estudantes da Unesp é radicalmente contra esse tipo de manifestação machista, preconceituosa. E o movimento da Unesp hoje procura facilitar o acesso do estudante da escola pública, do estudante carente, da classe trabalhadora, à universidade pública. Muito bem. Agora diz o seguinte, o que, que era aquela manifestação que eu peguei por um acaso? Aliás, o Daniel agora já está entrando na linha lá de Marília, né, Daniel? Você já está ouvindo a gente, né? Eu tô ouvindo sim. Legal, então a gente tá conversando com o Gabriel, que tá lá em Ourinhos. Então, vocês não sei se se conhecem e tal, mas enfim, os dois estão ligados ao Unesp, né? E o Gabriel tava dizendo o seguinte, que não era só uma manifestação em relação às questões internas estudantis do movimento estudantil de Ourinhos, mas também em relação àquela questão do Rodeio das Gordas, é isso? Isso mesmo, na real, esse ato, na verdade, ele tinha sido chamado antes, né, do caso do Rodeio das Gordas vir à tona, E depois que veio, a gente acabou levantando aí todo o repúdio, né, dos estudantes da Unesp, e mudamos o eixo do ato e o eixo da campanha, que antes era só por questões tipo, de bolsas, contratação de professores, demandas mais internas, e passou a ser o fato do repúdio que aconteceu lá no Interunesp, né, e contra a violência e a opressão nas universidades em geral, assim, contra as mulheres, contra os homossexuais e os negros também. Gabriel, você tava, isso aí ia falar, eu acabei cortando a tua fala, o que você tem a dizer? Não, primeiro quero cumprimentar o Daniel, nos conhecemos já de longa data, na verdade, e completar, é isso mesmo, acho que essa manifestação de estudantes vem para mostrar que os estudantes da Unesp não estão satisfeitos, na verdade, com o modo como a universidade pública vem sendo gerida. Para quem e para quê, né? Hoje a gente coloca que a função da universidade pública tem que ser no sentido de favorecer os filhos da classe trabalhadora dentro da universidade pública, facilitar o acesso da população mais pobre e carente a essa universidade. Legal. Agora diz uma coisa, parece que está rolando uma história de um processo administrativo. O que é isso que está acontecendo? Bom, acho que aí o Daniel é a melhor pessoa para falar sobre isso, na verdade. Então vai, Daniel. Não, então, na verdade, no começo da semana, agora na segunda-feira, né, alguns membros do DCE receberam uma notificação da reitoria cobrando explicações de uma declaração que a gente fez do DCE, né, em resposta ao Rodeio das Gordas, na qual, na declaração, a gente acusa e acusava a reitoria de conivência, não só com esse caso do Interunesp, né, do Rodeio das Gordas, esse caso absurdo, mas de conivência com o machismo e com a opressão em geral, cotidianamente, na universidade, né? Então, eles mandaram uma notificação ameaçando que dentro de 5 dias, se a gente não respondesse, não colocasse provas da... Não, pode falar aí, acho que caiu o telefone lá do Gabriel, mas pode continuar, Daniel. Pode continuar? Sim. Se a gente não desse, na verdade, provas e justificativas para essas acusações, que dentro de 5 dias a reitoria ia abrir um processo interno, né, que é um processo de administrativo de sindicância contra alguns membros do DCE, e também um processo na justiça comum contra a gente, né? Inclusive, a gente está numa reunião do DCE que vai começar daqui a pouco, justamente para saber o que a gente responde frente a isso. Mas, na verdade, a gente não tem nada a temer, porque tudo que a gente colocou na declaração é verdadeiro, das acusações de que a reitoria é conivente. O Rodeio das Gordas, eu não sei se todo mundo sabe, mas ele não aconteceu só esse ano. Ele acontece, na verdade, desde 2006, no Interunesp. E a reitoria, na verdade, sempre teve uma relação com o Interunesp bastante próximo, assim, né? Financiando ônibus, colocando na agenda oficial da universidade. Nada contra, obviamente, a festa em si, ou os jogos esportivos, que a gente acha que isso é muito legítimo. Essas festas, elas têm toda uma tradição de machismo muito forte, né? Acho que quem é estudante universitário sabe disso. As festas, em geral, na universidade têm um conteúdo machista e homofóbico muito, muito latente. E a reitoria sempre fez bastante vista grossa em relação a isso, né? E não só isso, mas diversos casos de assédio, até de estupro, que muitas vezes acontecem na universidade, nas moradias, nos espaços da universidade. Em geral, os agressores não são punidos. Tem até casos em Unesp de Rio Claro, por exemplo, em que a vítima de uma tentativa de estupro foi punida e o agressor, na verdade, tomou uma punição também, mas uma punição ainda bastante branda, assim, né? Então a gente não tem nada, na verdade, nada a temer. A gente acha, na verdade, bastante intransigente essa posição da reitoria de querer, na verdade, reprimir, né, o DCE da Unesp por ter se colocado à frente dessa questão do repúdio ao que aconteceu no Interunesp, mas obviamente porque a gente tocou, a gente avalia que a gente tocou, na verdade, na ferida da reitoria, né? Que ela tenta fazer do caso do Interunesp um caso isolado. Inclusive, a solução que ela deu foi abrir uma sindicância na Unesp de Assis, só contra um estudante de Assis, sendo que foram vários estudantes que organizaram e que promoveram essa agressão. E o próprio estudante, pelo que a gente teve de informe hoje de Assis, parece que ele nem vai ser punido, porque ele não agrediu, né, não montou, a gente pode usar essa expressão muito, muito ruim, na verdade, e nenhuma menina de Assis, mas foram meninas de outros lugares. Então isso, na verdade, no processo de punição dele, que fica aberto só em Assis, na verdade vai acabar absolvendo ele do processo. Peraí, né? peraí. O que mostra, na verdade, como a instituição está totalmente... Traduz isso que eu não entendi. Dessa resposta. Traduz isso que eu não entendi direito, meu velho. Como que é a história? Porque se montou numa outra garota que não era de Assis. Como que é isso? Traduz isso. É isso, porque um dos estudantes que está sendo processado e que foi aberto o processo interno, né, de sindicância contra ele, ele é lá de Assis. Ele no rodeio, a defesa que ele está dando, né? Inclusive ele é um estudante que tem um poder aquisitivo bastante alto e contratou aí tipo uns advogados criminalistas mais conceituados da advocacia, falou que na verdade eles estão alegando que ele não agrediu diretamente nenhuma menina de Assis. Então, como é um processo restrito a Assis, não é um processo dito da universidade, na verdade, ele pode acabar não sendo punido, porque ele não agrediu diretamente nenhuma menina de Assis, então não agrediu nenhuma estudante do campus de Assis e essa direção de lá, a congregação, né, que é o órgão colegiado que dirige a universidade lá, não teria poder para punir ele, né? Só para a gente ter uma ideia mais ou menos de quando a gente fala legal. De conivência, de vista grossa, do que a gente está falando, né? Muito bem. Bom, a gente está sendo também ouvido aqui pelo MSN, está avisando que está nos ouvindo, o pessoal de Bauru, né? Também da Unesp, o Bruno e o Marco Escrivão, né? O Bruno, cadê o nome do Bruno que eu vi na íntegra aqui, mas enfim, o Bruno e o Marco também daqui a pouco vão entrar lá de Bauru e falar um pouco dessa história. Gabriel, parece que está tendo daqui a pouco também uma reunião aí com vocês no Iorinhos a respeito dessas temáticas também, é isso? Na verdade, nesse momento também está acontecendo uma reunião virtual entre integrantes do DCE, estruturas universitárias de toda a Unesp, que é a forma como a gente encontra para se organizar, para a gente discutir os nossos atos, as nossas formas de manifestação, de luta, como a gente vem buscando, né? No momento, inclusive, a presidente do Centro Acadêmico aqui de Ourinhos está nessa reunião participando, acredito que o Daniel também deve ter alguém lá de Marília, também fazendo parte dessa reunião, que é a forma que a gente encontrou, em virtude da distribuição geográfica da Unesp, que dificulta muito a nossa organização, a gente encontrou essa maneira, a interatividade, a internet em si, para poder nos organizarmos e continuar com as nossas lutas, né? Tá legal. Bom, gente, é o seguinte, agora a gente vai tocar uma música mesmo, porque o Anão, como que é teu nome, afinal de contas, Anão? Não é Vitor. Vitor, não é Anão, é o Vitor, né? Que tá começando a operar aqui com a gente, né? Dada a mudança aí que tá acontecendo na rádio. A gente vai ouvir uma música, aí vocês vão poder desligar o celular, porque também tá querendo falar com a gente o pessoal lá da USP de São Paulo, né? A Natália da USP de São Paulo vai estar entrando aqui no ar com o Bruno Candeias, lá de Bauru, e vocês vão tá ouvindo então a gente pela internet, daqui a pouco toca o celular de novo e vocês vão estar entrando na roda, ok? Alô, ok? Vocês estão me ouvindo? Daniel, você está me ouvindo? Você conseguiu entender o que eu falei ou não? Que vai tocar uma música agora e vai desligar o celular, é isso. Isso, aí vocês continuam ouvindo pela www.radio.ufscar.br. A gente vai ouvir uma outra galera pelo estado aí, tem gente lá da USP que também está tendo uma assembleia nesse momento. Vai ouvir o pessoal de Bauru, né? Um pouco o pessoal de Bauru e o pessoal da Unicamp, a Renata lá da Unicamp, né? Contando um pouco sobre como é que está a situação da Unicamp, como é que está. Já alguém já desligou aí, rapidinho. Então vamos lá. Quem tá? Tem alguém na linha? Gabriel tá me ouvindo ainda não? Gabriel também não tá me ouvindo. Quem está me ouvindo? O Daniel. Quem está me ouvindo? Daniel. Eu tô ouvindo, sim. Beleza, Daniel. Então daqui a pouco a gente volta, tá legal? Bom, vamos fazer o seguinte. Você quer escolher você a música, meu velho? Eu? Não, o Daniel. Vamos ver. Você quer escolher uma música, Daniel? Posso escolher? Ué, fala aí que a gente vai caçar pra ver se a gente acha aqui. Vamos ver. Caiu. Então, eu acredito que a música que ele estava querendo ouvir, então, é, vê o que, que a gente acha aí, de quem, é, vamos ouvir quem, está em dúvida a coisa, hein? Quem que nós vamos ouvir, uma homenagem ao anão, quem que nós vamos ouvir, homenagem à chegada do anão, a gente pode ouvir Red Hot Chili Peppers, vê o que você tem de Red Hot Chili Peppers aí. Vamos lá. Tem bastante coisa ou não? Peraí que é cada letra que vai aqui. Aí, cada letra que vai aqui acontece o quê? Demora um tanto pra aparecer. O Marco tá dizendo aqui que é o seguinte, eu tenho que mudar o nick, vamos lá. Que achou alguma coisa aí? Achei, né? Maracatu Atômico, eu gosto. Não, mas você escolheu uma outra. Então vamos lá, vai de Maracatu Atômico, pronto. A não escolhendo a primeira música do programa, solta ela. E aí a gente volta com o pessoal da USP e o pessoal de Bauru. Vamos lá. Tão lindas que até dá vontade. Zoom ouvindo aqui, o Paracatu Zoom, já então, quem que nós estamos chamando aí, vamos ver, o Bruno lá de Bauru, Bruno, tá ligado aí, você que tá sintonizado, atende o telefone e você já vai estar no ar, meu velho, já atendeu aí? Não, caixa postal, Bruno, liga esse celular aqui pra gente poder, então tá, vamos lá, direto pra USP, então, tenta a USP primeiro, que o pessoal tá numa assembleia na USP, a gente tá ouvindo um pouco o que tá acontecendo na USP, o que que é essa assembleia e tudo mais. Então, aproveitando e dizer que é o seguinte, amanhã, então, 25, né, às 20 horas, no Departamento de Apoio à Economia Solidária, tem um debate sobre o popular na educação, cultura e economia. Está lá presente Gerson, Departamento de Apoio da Economia Solidária, Vivian, do Grupo Giraflor, Clébio, Ponto de Cultura Quilombaque. E aí, quem está no ar com a gente é... Alô, boa tarde, quem está falando? Alô, boa tarde. Oi, Natália. Natália, tudo bem? Alô, Natália, você já está no ar aqui com a gente, oi, tudo bem? Está meio baixo. Tá baixo? Vamos tentar direito. Aumentar um pouco. Isso é uma estratégia, geralmente a gente faz isso para não nos ouvir, né? Mas, querida, é o seguinte, eu estava conversando agora com o pessoal de Marília, né? E o pessoal lá de Ourinhos, que é da Unesp, eles estão nesse momento num encontro, lá numa reunião, fazendo uma discussão, entre outras coisas, não só com as questões da universidade, mas em cima também daquela pauta do rodeio das gordas, enfim. É, e aí a USP, você me disse que está nesse momento, está acontecendo uma assembleia dos estudantes aí na USP, parece que hoje é o dia de todas as universidades paulistas estar em assembleia. O que está acontecendo aí na USP? Então, a assembleia está para começar, né, e a pauta principal da discussão aqui é a expulsão, quer dizer, a ameaça de expulsão de 21 estudantes. Por quê? Na verdade, assim, nem é expulsão, na verdade, eles chamam de eliminação. A pessoa estaria 5 anos impedida de ter qualquer vínculo com a universidade, né? E, assim, 17 pessoas que ocuparam uma parte da moradia do CRUSP, né? A moradia aqui da USP. E nós saímos no começo do ano, né? E a reitoria agora está com um processo interno contra essas pessoas. E outras 4 por causa da situação da USP, né? Da reitoria em 2007. Então, essas 21 pessoas agora são ameaçadas de serem eliminadas, né, digamos, da universidade. Ficariam 5 anos sem poder voltar para o seu vestibular, nem ter nenhum tipo de vínculo. Tá, eu teve alguma falha, eu pessoalmente não entendi. Não sei se o ouvinte entendeu. O que, que é, qual é o motivo dessa expulsão? Então, 17 pessoas em razão de uma ocupação realizada na moradia, né? Era uma parte da moradia que pertencia à administração. Porque a administração da moradia tomou dos estudantes. Então, o pessoal reocupou porque estava com muita falta de vaga. E outras 4 pessoas em razão da ocupação da reitoria da USP em 2007. E o decreto que o reitor usou para punir essas pessoas é um decreto que vem da ditadura militar, ele foi aplicado em 72. Tá. E me diz uma coisa, mas peraí, a moradia não é exclusivamente voltada para a questão estudantil, não é isso? Para moradia estudantil? Então, o pessoal ocupou um trecho que a universidade tinha tomado dos estudantes, tinha transformado em administração. E aí tinha muitos estudantes que estavam tendo que morar no alojamento aqui do centro esportivo da USP, e outros têm vagas, inclusive, e é toda uma parte do prédio, né, que estava tomada por essa administração totalmente irregular. Né? Tá legal. Agora a gente está ouvindo também o Bruno, que está lá em Bauru. Bruno, está ouvindo a gente, Bruno? Opa, tô ouvindo, mas tá muito, muito baixo. Muito, muito, muito baixo. Tem um rapaz do teu lado aí que ensina a gente pra deixar um pouquinho mais alto, só que ele me abandonou, entendeu? Diz uma coisa, o que, que você tá achando tudo isso, meu velho? Essa fala do Gabriel lá de Ourinhos, essa fala agora do Daniel em Marília, a Natália na USP, o que, que tá acontecendo, meu velho? Você tá há quanto tempo aí na Unesp de Bauru? Eu tô há 4 anos já, agora. Mas no movimento eu tô há 2. Tá, mais ou menos. E como é que tá essa situação em Bauru? Olha, a situação já foi discutida, né, pelo pessoal do movimento mesmo, né? Mas é pouco divulgada, parece que não, sabe, não chegou ao ouvido de todo mundo, assim. Mas mesmo assim a gente já assinou algumas moções de repúdio, assim, né, quanto Rodeio das Gores, que já rolou por aí e tal. Mas não passou muito disso, sabe? O movimento está muito desarticulado em Bauru. Me diz uma coisa, Natália. Você, tá quanto, você é aluna de quê, Natália, em São Paulo? Eu faço letras. Você está quanto tempo aí na USP? Natália? Alô? Você está ouvindo? Eu estou ouvindo. Você está há quanto tempo aí na USP? Quatro anos. E o que você tem sentido nessas passagens? Parece que cada vez mais a situação está ficando mais complicada. Qual a tua avaliação nesses 4 anos de USP? Em relação a tudo isso. Aqui, depois piorou bastante nos últimos anos, né? Porque tem um plano do governo para privatizar a universidade. Então, ano passado, não sei se você me acompanhou, foi o Serra escolheu um reitor que inclusive foi segundo lugar na eleição interna da universidade, né? Que é o João Grandino Rodel. E ele está vindo com tudo para cima dos professores, estudantes, funcionários, para deixar todo mundo quieto, assim, né? Tentar calar o movimento para privatizar. Ele anunciou que quer cobrar mensalidade, quer restringir a entrada do pessoal aqui no campus. São várias medidas nesse sentido, né? E você é paulistana mesmo, você é de São Paulo, é isso? Isso, sou. E o seu sonho de entrar na universidade, como é que você está sentindo isso hoje? Acho que é bastante decepcionante para todo mundo, né? É. Porque a qualidade do ensino está caindo, né? Com essas medidas todas. E, na verdade, está cada vez mais difícil para o pessoal entrar. Né? Então, quer dizer, quem conseguir se formar, porque também tem inúmeras regras de jubilamento, se você não cumprir créditos, você cai fora, tem agora esses processos, se você fizer qualquer coisa que desagrade eles, tem processos, tem sindicância. Então, quer dizer, as pessoas que conseguirem se formar, acho que são as últimas aqui dessa minha geração. Porque, inclusive, o Roda está querendo diminuir a quantidade de vagas, está querendo cobrar a faculdade, quer dizer, é uma ameaça muito grande para toda a universidade, né? Muito bem. Bom, gente, é o seguinte, estamos ouvindo então os estudantes da USP, né, a Natália, ouvimos lá o Gabriel, o Daniel, o Marília e a Cis, o Nesp, e o Bruno está na linha com a gente também da Unesp de Bauru. Eu quero dizer o seguinte, está aberto, né, para o pessoal da reitoria, enfim, quem estiver ouvindo, inclusive aqui estou vendo alguns professores aqui no meu Facebook, né, se os professores quiserem se manifestar, que talvez estejam ouvindo, porque anunciei no Facebook que o programa ia estar falando sobre isso, quiser se manifestar, está aberto. É só mandar um sinal aqui para a gente ouvir. Se não conseguir, gostaríamos muito de ouvir também o pessoal da reitoria da Unesp, da Unicamp, da USP, enfim, aqui da UFSCar, todos os lados, para a gente ouvir efetivamente o que está acontecendo, né? Natália, você está indo para a Assembleia, eu preciso te liberar para você ir para a Assembleia. Enfim, quais as suas considerações finais aí da tua participação? Eu queria chamar o pessoal, acho muito boa a iniciativa de discutir isso, porque é uma coisa que muita gente não está sabendo na universidade, né? E chamar o pessoal que está ouvindo a se organizar, a se mobilizar de fato, de todas as formas que forem possíveis para impedir que aumente a repressão, né? Que continue todas as questões que estão acontecendo na USP, na Unesp e tudo mais, porque se trata de defender a própria universidade pública, né? Se a gente não fizer isso, daqui a pouco a gente não vai ter mais a universidade para estudar, então é muito sério. Né? Eu chamo o pessoal a se organizar e se mobilizar de fato para impedir tudo que está acontecendo. Então tá legal. Quem estiver em São Paulo, que tiver ligação com a USP, a Assembleia está acontecendo aonde agora, nesse momento? Essa é a minha história. Tá legal. Então a pauta é a expulsão desses alunos. E tem mais alguma pauta para o debate, não? A gente está organizando um ato para o dia 30, que é o dia que alguns estudantes foram chamados para depor, para impedir esses estudantes de depor e dar continuidade a esse processo. Tá muito bem. Natália, muito obrigado pela tua participação. Agora você faz parte do Paracatu Zoom, então você já sabe site e tudo mais do Paracatu Zoom. E tiver notícia, pode mandar pra gente que nós vamos estar conversando, ok? Também, obrigada. Um beijo, querida. Boa assembleia aí. Até mais. Bom, e você, Bruno? Vamos falar um pouco mais de Bauru. Aliás, você está acompanhado aí, né, Bruno? Que é? Vamos falar um pouco mais de Bauru, né? Conta para nós. Conta tudo de Bauru. O que está acontecendo em Bauru? Então, Bauru é uma situação complicada, assim, né? Que a galera vem... sabe, né, nesse quesito do movimento, vem muito afastada, né? Então, o que a gente está tentando fazer agora, como eu faço parte de um centro acadêmico de comunicação, a gente está tentando reestruturar, assim, a imagem do movimento, né? A gente está trazendo os conceitos de comunicação social para o movimento, que até então era assim, o movimento se resume a um grupinho de pessoas que fingem representar a maioria, né? E, só que agora a gente está atuando de forma a representar definitivamente as pessoas. Tirar essa imagem de politicagem, de rebeldia e passar a escutar a nossa base de fãs, né? E... assim, o nosso centro acadêmico sempre, desde 96, tem uma história de nascer e morrer com 1, 2 anos. Então ele sempre cresce, passa 1 ano, morre porque a galera não se organiza, não passa para frente. Mas agora a gente está conseguindo levar para o 3º ano seguido. E com isso a gente está formando na cabeça das pessoas um novo estilo de militância, de movimento estudantil, um negócio mais próximo dos alunos, entendeu? Então, eu acho que, assim, no futuro, Bauru vai ser um exemplo de centro acadêmico, de movimento. Dentro da faculdade mesmo, a gente já está dando um bom exemplo para os outros centros acadêmicos que tem lá dentro, né? Então, espero que a gente esteja no caminho certo para... sabe, para um dia ter um nível de igualdade, assim, para poder discutir coisas com os diretores, outras esferas maiores, entendeu? Legal, agora vamos fazer o seguinte, vamos lá para Campinas, hoje está uma viagem muito boa. E a Renata está lá na Unicamp, né, Renata? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Como é que estão? Você está ouvindo a gente, ouviu o pessoal lá de Assis, Marília, da USP, está ouvindo agora o Bruno. Como é que está aí a situação na Unicamp? Como é que estão as relações aí, as coisas... Então, o movimento estudantil da Unicamp, já desde 2005, a repressão tem aumentado cada vez mais. Aqui, a polícia militar tem entrado quase todos os dias dentro do campus, e a última vez eles chegaram a entrar com um caminhão para retirar coisas de uma festa que aconteceu, que era esse estoque. E na moradia também, os seguranças eles agora estão entrando nas casas com lanternas e tal, para ver se a gente não está fazendo alguma coisa que eles consideram errado. E vários processos de sindicância, cerca de 20 sindicâncias de 2008, estão agora sendo reabertas por realização de festas. E aqui eles sempre usam esse argumento, né? Eles fazem uma festa, que é algo que seria supostamente ilegal, que a deliberação da universidade não permite, e escolhe aleatoriamente estudantes que podem ou não estar presentes na festa para levar a sindicância, reprimir pessoas da universidade. E coincidentemente ou não são estudantes que participam ultimamente do movimento estudantil. Me diz uma coisa, você falou também que está, antes, até pelo telefone, você me disse que nesse momento está acontecendo também uma assembleia, uma reunião aí na Unicamp, é isso? Não, então, é uma assembleia na USP. Eu acho que caiu o telefone lá de Bauru. Mas não, pera aí, deixa o Bauru, vamos ouvir primeiro a Renata. Vamos lá, Renata, pode falar. É uma assembleia que vai ocorrer na USP, porque existem cerca de 15 estudantes que correm risco de ser expulsos da universidade por terem feito uma ocupação no COSEAS, que é a entidade de auxílio estudante. Eles ocuparam no começo do ano. E reivindicando melhorias na moradia, mais vagas e tal. E o interessante é que durante essa ocupação eles encontraram documentos dentro do COSEAS que eram relatórios policiais, assinados por policiais sobre a vida dos moradores, né, o cotidiano. Esses documentos eles foram disponibilizados no site da ocupação, do COSEAS, do blog. E agora os estudantes que encabeçavam essa ocupação receberam uma sindicância para serem expulsos. E hoje o pessoal ia fazer uma assembleia para chamar uma campanha contra a repressão. Muito bem, bom, então a assembleia hoje na USP, está acontecendo assembleia na Unicamp e reunião, assembleia provavelmente, a gente vai daqui a pouco depois do intervalo aqui musical, você está me ouvindo? Renata? Alô, Renata? Renata, você está me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? Está muito baixo a ligação. Ah, tá legal. É o seguinte, a gente vai, depois de voltar de um intervalo de música, aí a gente vai ouvir novamente o Gabriel, o Daniel, a Renata novamente. Renata, você pode até desligar para descansar o seu celular, tá? E daqui a pouco eu ligo novamente. Você está acompanhando pela internet, é isso? Isso. Você está acompanhando pelo www.radio.fiscar.br, que hoje está bombando e eu estou me atrapalhando um pouquinho aqui. Quantidade de gente que está querendo entrar na prosa aqui, né? No MSN, no Facebook, etc. e tal. E volto a insistir, né? Tem aqui alguns contatos, sei que tem alguns professores da Unesp ouvindo, que eu estou vendo aqui, inclusive, estão online, né? Enfim. Professores, enfim, reitoria, quem quiser entrar no programa é só avisar a gente aqui que a gente bota, senão a gente faz um programa específico também ouvindo o pessoal da reitoria, toda essa situação que está acontecendo pelo estado de São Paulo, que me chamou a atenção na quarta-feira, durante uma passagem em frente à Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo, uma manifestação em frente à reitoria, até um pessoal bem reduzido, mas a ação da polícia ali foi bastante assustadora e me comprometi com o pessoal que estava lá nesse movimento, nessa mobilização, de trazer essa pauta para o Paracatu Zoom. Ok? Renata, tá tudo bem com você na vida? Então tá ótimo. Você faz o quê? Você faz que curso, Renata? Eu faço pedagogia. Faz o quê? Pedagogia? Isso. E você é de onde? Você é aí de Campinas mesmo ou não? Não, minha família é de Limeira. Limeira, muito bem, Renata. Bom, querido, então é o seguinte, ó, o anão Vitor, que chegou hoje, nosso técnico, já escolheu uma música, inclusive, que ele vai estar tocando pra você, e daqui a pouco a gente volta, tá bom, Renata? Legal, obrigada. Um beijo, querido. Então vamos lá, o Vitor oferecendo uma música para a Renata. Você viu que chique isso? Então vamos ouvir lá. Então, Renata, pra você aí, um Red Hot, Under the Bridge. Oxa vida, muito bem. Até mais, Renata. To the place I love, take me all the way. Maracatsu. Rapaz, anão já tá dando um show aqui na coisa, velho. Que legal. Bom, Gabriel, voltamos aí então para Ourinhos. Tá tudo bem com você aí, Gabriel? Boa tarde, tudo bem. Tá tudo mais tranquilo? Por enquanto, sim. O que você tá achando de tudo isso que você tá ouvindo, meu velho? É uma bagunça total, né? Olha, primeiro de tudo, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa. Principalmente porque o movimento do Ourinhos hoje é pouquíssimo debatido pela sociedade e ele que já cumpriu um papel importantíssimo para esse país, né? Então, antes de tudo, eu acho que é importantíssimo a gente colocar esses estudantes de todo o estado, né, que estão mobilizados, lutando pela qualidade desse ensino, pela melhoria da sociedade como um todo. E é importantíssimo a gente ouvir essas diversas opiniões para poder crescer e evoluir junto. Muito bem, meu velho. Diz uma coisa, você é de onde, Gabriel? Eu sou de São Paulo, capital. E você escolheu o quê? Você está fazendo o quê, Ourinhos? Você está fazendo geografia. Geografia. Você está dando aula, inclusive, já, né? Isso, eu sou professor da rede estadual. Muito bem. Meu velho, e aí? O que você ouviu? Faz aí a sua contribuição final do programa de hoje. Porque quando o problema do Paracatu Zoom é o seguinte, quando você participa do Paracatu Zoom, você já começa a fazer parte. É obrigado, inclusive, participar, fazer pauta, mandar recado, enfim. Diz lá, o que você tem como recado, o seu recado final aí? Primeiro, eu acho muito importante a gente ver como os estudantes estão organizados de fato em todo o interior do estado, seja na Unesp, na USP, na Unicamp, na UFSCar, enfim, em todas as universidades, inclusive das particulares também. E deixar claro o seguinte, a nossa luta não é uma luta contra a sociedade, pelo contrário, é uma luta de emancipação, de evolução, de melhoria de todos os setores. A gente não pode continuar imaginando que a universidade está fora dessa sociedade. Ela está dentro. E acho que o principal exemplo que a gente tem que tentar passar sempre é que só a luta vai transformar isso. A gente vê hoje que alguns setores da sociedade vão contar pra gente, o único cidadão é votar. Sendo que esse pode ter um papel a ser considerado, mas mais importante que o voto é a nossa ação direta, né? A gente participar das nossas instâncias, dos fóruns de decisão, estar presente nas assembleias, presente dentro das câmaras dos vereadores dos nossos municípios, das assembleias dos nossos estados, discutindo e forçando o governo a fazer melhorias cada vez maiores para nós, né? Para a nossa população, trabalhadores. Tá legal. E não mais apenas favorecer alguns grupos de políticos. Então vamos fazer o seguinte, agora o Daniel está te ouvindo lá em Marília, tá? E você pode fazer uma pergunta então para o Daniel. E eu quero agradecer a tua participação e quero que você faça parte do Paracatu Zoom já, que mandando pauta, informação, discutindo, enfim. Paracatu Zoom tem que esparramar pelo estado de São Paulo, né? Tá bom? Com certeza, espero que vocês cresçam cada vez mais com uma proposta excelente como a de vocês. Legal. Então, eu vou colocar para o Daniel aqui, é um camarada longa data. Na verdade, eu vou pedir para ele que ele fale um pouco também da está sendo de um festival alternativo dentro da Unesp. Eu quero que ele explique isso melhor para os nossos companheiros que estão ouvindo a gente hoje, de uma proposta de um festival que não traga essas posturas preconceituosas, machistas, homofóbicas, que traga uma proposta de união, de evolução, de emancipação, e que a importância da construção desse festival, a importância da construção de um movimento estudantil que lute pela qualidade do ensino público gratuito de qualidade. Muito bem. Obrigado, Gabriel. Ourinhos deve estar bem quente, então agora você pode nadar no rio para Paranapanema, é isso que passa aí, né? Isso, então grande Paranema. Vai dar um grande mergulho lá. Muito obrigado pela participação e a partir de agora você já faz parte do Paracatu Zoom. Daniel, a palavra está contigo, meu velho. É em Marília agora. Isso. Primeiro eu queria agradecer, né, de novo a possibilidade de participar do programa, né, enquanto membro do DCE da Unesp. Parabenizar também pela iniciativa do programa para discutir esses temas, que são temas bastante pertinentes e importantes, mas que a gente quase nunca encontra espaço para poder debater eles dentro da mídia, né, convencional. E só para explicar um pouco o que o Gabriel lá de Ourinhos perguntou e começou a falar um pouco acerca do festival, né, que como eu falei na primeira parte da minha fala, no começo do programa, a gente do DCE da Unesp está organizando junto com organizações de direitos humanos, vários professores da Unesp que também se indignaram com o que aconteceu no Interunesp, com esse fato lamentável do rodeio das gordas. Está organizando uma campanha contra a opressão na universidade, contra esse caso em específico, mas também não só, né, porque a opressão está presente de várias formas, e também não só dentro da universidade. A homofobia, por exemplo, que está bastante em pauta agora, né, com os casos de agressão que tiveram a jovens homossexuais na Avenida Paulista, na Unesp mesmo, na semana passada a gente teve uma festa na Unesp de Botucatu, onde alguns estudantes homossexuais foram expulsos da festa e foram agredidos fisicamente por serem homossexuais, né? Então a gente está... Uma das propostas dessa nossa campanha contra a opressão é organizar um festival que vai ser agora nos dias 3 e 4 de dezembro aqui na Unesp de Marília, um festival inter-Unesp contra a opressão. Que a proposta, na verdade, é reunir não só bandas de música, mas reunir grupos de teatro, artistas plásticos, pessoas que fazem arte circense, várias outras formas de expressão artística, para se reunir aqui em Marília, para mostrar que a gente pode sim criar espaços de sociabilidade, espaços de interação, espaços de confraternização, sem necessariamente reproduzir a lógica desigual, opressora e excludente que muitas vezes as festas universitárias e o próprio ambiente universitário reproduz. Então fica aí o convite, né, para que quem queira participar, inclusive expondo a sua arte ou que queira vir assistir. O festival vai ser nos dias 3 e 4 aqui na própria universidade. A proposta é que seja um festival ato, né? Inclusive está tendo uma certa resistência por parte da reitoria da Unesp e da direção aqui local da gente sediar o evento aqui, mas a gente tá pressionando, estamos discutindo com eles e vamos conseguir, ao que tudo indica, conseguir fazer aqui mesmo dentro da universidade. E também quem quiser mais informação, a gente tá fechando a programação aí nos próximos dias com artistas que todos se disponibilizaram a vir de graça, a não cobrar nada, né, para estar aqui, porque também... fazem pelo motivo, pelo tema do festival, por ser contra a opressão. Então quem quiser mais informações pode entrar no site do DCE da Unesp, que é o DCE Unesp Fatec, .blogspot.com, que lá vai ter mais informações do festival, vai ter o contato também para quem quiser participar, inclusive ajudar, né? Peço também quem puder contribuir, não só financeiramente, mas contribuir politicamente, poder divulgar o festival, para a gente conseguir dar uma pequena resposta, né, ao que é isso, e começar a lutar contra esses casos, contra essas formas de opressão, que a gente sabe que vai precisar de muita luta, muito debate, muitas campanhas e muitas iniciativas para a gente conseguir reverter esse cenário. Muito bem. Querido, agora é o seguinte, bom, se despediu, então agora é o seguinte, da mesma história que disse para o Gabriel, você agora faz parte do Paracatu Zoom, tá certo? Inclusive o pessoal aqui está me pedindo para repassar o endereço, é Elvio Tamoio com H, o pessoal do Facebook aqui está entrando, e Elvio Tamoio, @hotmail, MSN e tudo mais. Querido, faça a sua pergunta pro Bruno. Bruno já está nos ouvindo, acho, em Bauru. Passa uma pergunta pro Bruno aí de Marília, pro Bruno em Bauru. Vamos lá. Daniel, faça a pergunta então pro Bruno em Bauru. O Daniel não está ouvindo eu ou está ouvindo eu? Cadê, Daniel? Você sumiu da fita, rapaz. Daniel, está aí? Não tá mais, mas o Bruno tá, Bruno. Alô, Bruno, você tá aí? Você tá ouvindo? O que que aconteceu lá? Será que o Daniel caiu lá em Marília, rapaz? Você ouviu a fala dele, Bruno? Eu ouvi uma parte só, né? Qual a parte? Falando do festival, isso. Um negocinho. E aí, qual é a interação entre isso, entre Bauru e Marília nesse festival, por exemplo? Tem algum link, não? Olha, por enquanto, a gente tem muito, muito pouca relação com os outros campos, né? Mas já está havendo alguns atos que a gente faz no campo de Bauru que atraem outros estudantes, né? Por aí afora, da Unesp ainda, né? Talvez a gente espalhe por outras faculdades até. Mas, é, assim, é, esse, essa coisa do festival, de trazer festival para o campo, essas coisas, a gente também faz e já está virando tradicional, assim, a gente... Caiu, começou a cair, todo mundo está caindo, vamos tentar novamente então, desligando, vamos ligar novamente para o Daniel e eu volto a insistir amanhã dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro, amanhã tem uma discussão sobre o popular na educação, na cultura e na economia, aqui dentro da primeira mostra de vídeo popular em São Carlos, mostra de vídeo popular.blogspot.com. Aí vocês têm detalhes, os filmes, a programação toda. Estou enrolando bem ou não? Ah, não, tá, né? Mais ou menos. Fez sinal de positiva, não? Quer dizer que tá muito bem. O Daniel já tá na linha de novo. Daniel voltando com a gente aqui. Tá ouvindo, Daniel? Não, o que é o Daniel? Não, é o Bruno, né? Eu tô tentando arrumar isso aqui, Estamos tentando arrumar isso aqui e não sabemos como, é isso? Tô fazendo uma tradução simultânea aqui com o que é não. Quem tá na linha? O Bruno? Quem voltou? Daniel, voltou, Daniel? Alô, Daniel? Daniel não voltou. Bom, enfim, alguma coisa deu chute aqui. O que está acontecendo, não? Pode contar para nós. Liga no microfone, o que está acontecendo? Bom, era para ter ligado pro Bruno, eu acabei ligando pro Daniel. Mas tudo bem, vamos tentar o Bruno novamente, então. Enquanto isso, eu enrolo o ouvinte dizer... Opa, tem uma pergunta aqui no MSN. Olha, é o seguinte, a pessoa não quer que se identificar, mas é um professor de uma dessas universidades, né? Que sai e entra no coisa, mas quer, pode se manifestar. Já disse aqui, pessoal da reitoria da Unesp, da Unicamp, da... Quem mais que a gente falou? Unesp, Unicamp, USP e todas as reitorias de todo o universo, enfim. Quem quiser participar, Paracatu Zoom é um programa extremamente democrático. É só entrar no... paracatuzoom.com.br, mandar o seu sinal, ou se não, manda um e-mail. Pode falar e-mail pessoal? Pode, né, cara? Sem problema. É elviotamoy@gmail.com e a gente combina uma prosa para saber o que está acontecendo. Ok? Já voltou o Bruno, lá de Bauru. Você está vivo aí, Bruno? Isso é uma coisa não muito afirmativamente boa. Você está bem? É. Alô? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá me ouvindo? Eu estou perfeitamente. Aliás, estou ouvindo aqui até que tem alguém aí do teu lado que está bochichando alguma coisa. O Marcão aqui do Marco meu lado. Marco Antônio, que está fazendo o seu TCC. É isso, né? Vai defender. O que é defender o TCC? O que é isso, TCC, meu velho? TCC é o trabalho de conclusão de curso, ah, né? Ah, que burrinho que eu sou, né, rapaz? Eu pensei que fosse alguma coisa... Bom, enfim, não interessa o que eu penso. Mas e aí? Diga lá, Bruno, suas considerações finais, porque a gente vai entrar com a Natália nesse último minuto lá da USP também. Conta aí, vamos lá. Ah, então, eu não sei em que ponto que foi cortada aí a minha fala, mas minha consideração final é nisso, né? A gente apoia todo esse movimento que está acontecendo. Eu acho que com a mobilização através da internet vai melhorar cada vez mais a relação entre faculdades, entre camp. Então, eu acho que o futuro assim é que um movimento mais articulado, mais... mais forte até. Então, acho que é mais nesse sentido aí. Então, muito bem, meu querido. Muito obrigado pela tua participação. A gente já vai entrar com a hora do Brasil, né? Aliás, mando um grande beijo pro Marcão, pra Natália, pra todo mundo aí. Se você não quiser mandar beijo, pode mandar um abraço também. E vem, conversa com o Marcão aí de que maneira você vai entrar nessa discussão aí do programa mais presente, tá bom? Tá, beleza. Obrigado, então. Bruno. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gabriel, lá em Ourinhos, que tá ouvindo a gente ainda, o pessoal aí de Ourinhos, um grande abraço. Aliás, preciso voltar logo aí, fazer uma prosa. Obrigado, pessoal de Marília, tá bom? Obrigado, é ótimo, né? Obrigado, pessoal de Bauru, obrigado a Renata lá da Unicamp, obrigado, Natália, e bom trabalho aí na USP, e a gente volta na quarta-feira que vem. Um grande abraço, tchau!